moleque doido, maloqueiro vai da cena. Se liga esse sistema de você não ter um pena. Não, na quebrada sangue bom, é nóis. Agora e depois, logo após, mas na frente de novo é nóis. Eu que não dou brecha pro sistema, não. Tô livre, tô de boa, velho, não. Os lados de gemas, tô do lado da família que matou um grão de arroz. Quer fazer umas cobras, mas não tem as condições. Quando tiver vivo, o rap é o tom da voz. Deus tá com nós, não estamos sóis. Apesar de ser ladrão, afetar no coração, não é não. É. Em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar é paz. Em terceiro lugar, união. Quem manda na loqueirada, quem manda na quebrada. Aqui cê tá em casa, pode chegar então. Quem manda na quebrada é nós. Quem manda na loqueirada, quem manda na quebrada. Aqui cê tá em casa, pode chegar então. Quem manda na quebrada é nós. O bicho tá pegando, véi, e vai pegar mais. Tô no sul, lá do norte, no rap pede a paz. Os mano, as mina que é de boa, tá com nós. A quebrada que tu mora, pra mim, tanto faz adversário da guerra. Eu luto pela paz, tô de boa, mas se pá, chama os cara que é de boa. Tá bolado pra fumar, estica logo a carreira, pois que cheira vai cheirar. Tá mais uma pra tomar, o frevo tá de boa, então vamos zoar. Maluco chega mais, o bicho vai pegar. Só ideia de responsa, pode acreditar. O som é rap nacional, pra quem nunca curtiu, chega mais tão. Ritmo e poesia, estilo de ladrão. Os outros falam que no rap acontece atrito. Se tu lugar que não acontece, tá elogio do gueto. Lago sul, lago norte, o plano piloto. Não troco pela favela, pois eu não tô louco. Aqui estão os meus chegados, os bichos soltos. Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Já vi muito maluquinho no fundo do poço. Por causa de vídeo papais, prego amigoso. Meu rap é tipo um conselho, puxão de orelha. Aos moleque da quebrada, todo correria. Trancado dentro de uma cela esperando dia. Não sabe eles o tanto que a gente curte aqui fora. Desejo mesmo pra eles quando chegarem a hora da liberdade. Quem manda na quebrada é nós. Quem manda na quebrada é nós. Quem manda na quebrada é nós. Quem manda na loqueirada, quem manda na quebrada. Aqui cê tá em casa, pode chegar então. Quem manda na quebrada é nós. Quem manda na loqueirada, quem manda na quebrada. Aqui cê tá em casa, pode chegar então. Quem manda na quebrada é nós. Guerra no rap nacional, quero ver irmão cumprimentando irmão. Sabe do que eu tô falando, vai? União, quero ver o hip cumprimentando o hop. Se é rap nacional, tiro de tudo, stop. A batida de atrasante, tiro super choque. Vídeo sobre as cachorras, logo tudo se envolve. Se quer paz, vai ter paz, que a guerra não resolve. Na faca, na mão, no revolve. Prefiro tá de boa coisa e tal. Se é hip hop, gringo nacional, todo mundo reunido no salão. Pode crer, eu tô ligado, frevo tá agitado. Curte sua lombra, roda formada, o tamanho da bomba. Só na brisa. Se gosta ou não, eu faço a minha parte, valoriza a minha arte. Vou seguir seu pilantragem, site reta, traidade. O futuro é malandragem, fumo back, tô de boa. Vou curtindo minha viagem, vacilou, matando bate. Capa preta com quilate, não tem torna piedade. Quer te ver, tá das grades, sem direito à liberdade. Viver, véi, verdadeira malandragem. Se inscreve na quebrada, é nóis. Vou ligar a mulherada, é nóis. Só de boa, na paz, união, é nóis. Quem manda na quebrada é nóis. Quem manda na quebrada é nóis. Quem manda na quebrada é nóis. Quem manda na quebrada é nóis. Quem manda na loqueirada, quem manda na quebrada. Aqui cê tá em casa, pode chegar então. Quem manda na quebrada é nóis. Quem manda na loqueirada, quem manda na quebrada. Aqui cê tá em casa, pode chegar então. Quem manda na quebrada é nóis. Quem manda na quebrada é nóis.